a vida é mais divertida. É linda, é muito mais colorida. Sorrindo a gente fica mais feliz e faz feliz quem tá do lado também. Um sorriso manda a tristeza embora, faz o mundo todo ficar contente. Então solte a alegria, venha ser feliz com a gente. É como mágica, é pura mágica. O mundo fica bem diferente. É como mágica, é pura mágica. Venha sorrir com a gente. É como mágica, é pura mágica. O mundo fica bem diferente. É como mágica, é pura mágica. Venha sorrir com a gente. Sorrindo a vida é mais divertida. É linda e muito mais colorida. Sorrindo a gente fica mais feliz e faz feliz quem tá do lado também. Um sorriso manda a tristeza embora, faz o mundo todo ficar contente. Então solte a alegria, venha ser feliz com a gente.